0806, decolou 50, com controle agora 198. 98, Edward. Confere. Boa tarde, Romulo 806. Romulo 806, boa tarde. Contato radar na decolagem, sua para 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, Romulo 806. Ligou 806, irá manter a proa para os aderentes 10 milhas para evitar informações. O Gol 806 tem condições da presente Borrajamo? Aguarde. Afirmativo. Condição 806. O Gol 806 está autorizado da presente Borrajamo. Condição 806. Vitor Índia Juliette, boa tarde, 1.500 pés, corredor Veracruz, reporte Paripe para ingresso no Interlagos. Vitor Índia Juliette. Z9163, autorizado táxi via Juliette, alfa até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Alfa, ponto espera da 10, lá, 2, 8, 6, Carlos Sejão, 9, 4. Até mais. Bono 394, pronto para o táxi 176 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna Campinas. Copiado, Campinas, 355, 176, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 612. Juliette Alfa, ponto de espera 1-0, 18, 62, de voo. 1394. Salvador, boa tarde, João Andrés 33, da Centro de Informação Ativa, portão é 8, autorização São Paulo. 1333, boa tarde, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, Bride, Ampes 16, Belo Horizonte, Trive, Pira. Controle 119, decimal 8. Transponder 5463. Nível 360 para São Paulo, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Campos Luma 6, Belo Horizonte, Trive, Pirassununga. 198 ao controle, transponder 5463, gol 1333. O planejamento correto na retrocessão do táxi. 489 está pronto para push, acionamento na 04 aqui. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, 489. Positivo, zero. QAP, VTI-10. Torre Salvador, boa tarde, gol no 394, pronto, quanto espera, tá? 1-0. No 394, boa tarde, a linha mantém 1-0. A linha mantém, no 394. Rota 3566, está pronto para o posto de estacionamento também. 3566, autorizado, reposto para o PAX. Para o PAX, 3566. Tarde, voo 924. Coro 924, contato radar na decolagem, suba para o 350, saída PUCA. PUCA ao 350, 924. Tango Índia Bravo, o destino agora é o centro histórico? Gente, o Tango Índia Bravo após o centro histórico prossegue para Salvador? Prossegue para Iguatemi, posterior Salvador. Gente, reporte sobrevoando Iguatemi, o Tango Índia Bravo. Iguatemi, camarada, Tango Índia Bravo. Controle Aracaju, controle Salvador, voo 924, necessita estar presente a proa 080 para evitar formações. Gente, Gol 924, contato, radar na decolagem, sua para o 350, saída PUCA. O Gol 924 tem condições de dar presente o Guajamo? Aguarde. 152, autorizado táxi, linha Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Ok, via Alfa, Juliette, ponto de espera da 1-0, 186, a torre, é o 3549. Rastio. 5, alterna 1, 2, 6, 8, 5, gol 1, 8, 0, 6. Segundo, secundário 1, 2, 6, 8, 5. Afirmo. Ok, 1, 2, 5, 4, 5, 2, 6, 8, 5, gol 1, 8, 0, 6. Azul 4116, sendo identificação, autorizado chegada a mar, desse mantém o 050. 050, 4116, não conseguiu contato na transferência com o recife. Solicita a proa do TAP. Gente, Azul 4116, gol no 394, contato radar, sua para o 360, saída da EL. Salvador, o gol 924 está voando, chamo. O gol no 394, contato radar na decolagem, sua para o 360, saída da EL. EL, gol no 394. Controle Salvador, gol 924, está voando, chamo. O azul 4116, sem identificação, autorizado chegada mar, e desse mantém o 050. Azul 4116, controle Salvador. 89, ponto de espera da 10. Número? Desvios meteorológicos. Número. O aeronave está chamando azul 4116, está na escuta do controle de Salvador, em qual frequência? Azul 4116. Dificuldade de comunicação. Qual a frequência que o azul 4116 está na escuta do controle? Nesse momento, 1935. Frequência 119.8, o azul 4116. 119.8, o 1394, como recebe o controle? Espera 18.6, tá? 3566, obrigado. É muito grande. Sente, o gol 1394 na frequência 119.8? Afirma. Gente, vou da El, gol no 394. Presente da El. Força Aérea 1393, passa Coral, mantém 140, serviço radar terminado, chame controle Leo 1201. Está ingressando no Interlagos, o Índia Júlia. Gente, Vitorino de Juliette, na prova rotatória, reporte, visual com 17. E até 17 à vista, senhor. Reporte rotatório. Passaremos, rotatória. Salvador 416. 4116, como recebe na frequência 119.8? 5.5. Valeu. Está aprovado. Solo Salvador é o gol 1600. Autorização de tráfego Natal 390. Copia 37. Copia 37. Chegou no 600, autorizado Natal nível 370 via Peslu 10. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 8, transponder 5442. Autorizado Natal 370, saída Puca, transição Zipar na Fórmula 10. Decola da 10, com curva à esquerda, transponder 5442. Controle 119, decimal 8, gol 1600. Correto na estacionamento táxi. Ciente, 1600. 98. 98. Vitorino Juliette, intercepta o final da 17, reporte 3 milhas fora. 3 milhas fora da 17, reportará o Índia Júlio, lembrando 1500. Controle Salvador, Trip 5, 489. Trip 5489, contato roda na decolagem, suba para o 200, perfil Gole. 200, perfil Gole, Trip 5489. Voo no 924, chame Recife 12545, alterna 12685. Voo no 924. Recife 12545, 2685, 924, obrigado. Controle, São Miguel Bravo, está abandonando igual serviço, autorizado para até o estado de escondor. Sente autorizado, Tango de Abravo, 500 pés. Em Pituaçu. Pituaçu, chamará também de Brava. Boa tarde, esse é o TAN 356B, pode sair da pistão 10 pronta. TAN 356B, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento no 30 graus, 10 graus. Ele decola pista 10, TAN 356B. Da 17, o Índia Júlia. Índia Júlia, pouso, vento no 40 graus, 12 nós. 140 com 12, livre na 17, Índia Júlia. Aguarde transferência de comunicações. Pro de Itacuandra, aguarda transferência de comunicações, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, chama agora a torre, 118.6. 118.6, chamará Bravo. Tango Índia Bravo, da presente está autorizado o cruzamento da final da 10. Para informação, temos apenas um tráfego em aproximação. É um Papa Alfa 32 do Vitor Índia Juliette. Atenta ao mesmo, prosseguindo direto para o passo 4. Direto para o passo 4, está visual com o mesmo, está ingressando na 17. Afirmativo. Viva! Alô, meu companheiro, tudo bem? Beleza. 4116, desça para 3000. Grato. Azul 4116. Seu 3566, decolou 06, controle 198. 198, tá 3566, bom dia. Salvador, boa tarde, tá 3566, perfil da PUCA, Aracaju. Então, 3566, contato radar na decolagem, sua para 190, saída PUCA. Saída PUCA, tá 3566. Salvador, TAM 3661. TAM 3661 autorizado, alinhar e decolada 10, ventas de 130 graus, 122. Autorizado, alinhar e decolar 10, TAM 3661. Vitor Índio Juliette, solo 07, parte 4, confirme. Backtrack é autorizado, chame pista livre. Nós possuímos o seu plano. Uma meia desce para 2.000 pés, ajuste 1.013, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, eu consumação 4.1, 1.6. Controle Salvador, doutor 3566, necessita manter a proa 080 aproximadamente para desvio de formações. Sente, doutor 3566, livre desvios, após desvio, para o Djama autorizado. Livre desvios após o Djama, doutor 3566. Ok, sente um bom descanso então, senhor. Que Romeu Oscar, Morro de São Paulo, meu pé, decola na pista 17, no Corbo Axé, Caixa Prêmio, frequência do controle 119, decimal 8, código transpondo 0153. Boa tarde, Vitor Índio Juliette. Santos 3661, no decolou 09, com controle 1998. 098, obrigado, senhorita, bom domingo. Igualmente, vovô. Taxi Gol 1333, POB 163, autonomia de 4 horas e 20, Galeão. Copiado, Galeão, 4h20, no 63, autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre no 8, decimal 2. Juliette Alfa, ponto de espera 10, quando pronto, a torre 18, decimal 6, Gol 1333. Então 3661, no da presente foi Coral. Manda o Coral, frente. 4111, autorizado. 4116, complete final, torre 186, bom pouso. 16 torre, 4116. Confere, bom pouso. Obrigado. Torre, boa tarde, bom 4116, passar travado na final. Boa tarde, Azul. Continua a aproximação e aguarde autorização de pouso. Certo. Carole, é o 3566, solicita como sinal nível 170, rival Alfa Romeo 363. Gente, mantenha a subida restrita a 170, aguarde coordenação com Recife, 1970 como final. Ok, restrita 170, aguardando 3566. Romeo Oscar, após o pouso 2, iremos autorizar sua decolagem. Confirmo, Paulinho, no repouso para o azul 4196. Afirmativo, vento de 120 graus, 12 nós, azul 4196. Oscar, Juliette, contato radar sobre a posição Conde, é, confirme, o pouso, solicita pouso na 117 ou na 110? Justamente o pouso será na 110 com seguimento ILS, ok? Gente, então vou na proa de bom fio, Oscar, Juliette, reporte ideal de descida. O TAN 3566 autorizado 170 como final, chame Recife 2545, alterna 12685. 3545, 2685, obrigado, boa tarde, 3566. Controle Gona 364. Já autorizado em arma, terno 10133. 3325, alterna 1251. 3325, 251. Tango Kilo Romeo Oscar, em atenção à possível estreita turbulência do azul, tem livre decolagem com vento de 120 graus, 129. Está na portão 6, pushback acionamento. Solicitando reporte para o táxi no 600. Gente, livre, pushback acionamento, voo no 600. Oscar decolou aos 104 com controle de Salvador em 1198. 798, quilômetro Oscar. Azul 4116, solo azul 4, livre à direita, livre a 1219. 219, 4116. Romeo Oscar, no meu pé, corredor Axé, reporte para a da Barra. Autoriza a prova direto de Morro de São Paulo para o quilômetro. Autorizado direto Morro, Kilo Romeo Oscar, mantendo referências visuais, mil pés. Direto Morro, mil pés, Kilo Romeo Oscar. Gente, via Alfa reportará para ingresso. 4116. Zero. Aguarde, TAN 3661, mantenha 140 inicialmente. Ok. Chame Recife 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, 1-2-5-1 na secundária. 1-3-6-6-1, sube e mantém 1-6-0. 160 autorizado, 3661. Romeu Oscar, como possível, chamado de pouso e morro. 635. 1-635, copiado. Plano 333, decolou 1-6, controle agora. 1-9-8. 1-9-8, 1-3-3-3, vamos. Sul 4-1-1-6, aparelho ingresso, parte principal. Mantenha a posição, aguarde para ingresso, 4-1-1-6. Será? Batango, Oscar, Oscar Juliette, confirme a aproximação, hein? Estamos no eixo da Golfo 677, a 5-2 de milhas. Oscar Juliette. Bom, repórter ideal de descida para interceptar a chegada Golfo. Esquerda, via parte principal, Índia Alfa. Ponto de espera, torre 9-2-9-2. Tente autorizado o taxi via parte principal, Índia Alfa, ponto de espera, torre 118-6, o gol no 600. Azul 4-1-1-6, observando o início de táxi do 737 da Gol, o mesmo irá taxiar à esquerda via pátio principal. Prossiga seu táxi via Juliette, observando dando passar o mesmo. Seu gate será o 08. Após a passagem do 37 da Gol, gate 08 para o azul 4-1-1-6. Salvador, Oscar Juliette na Ponte Pelu, para iniciar a descida. Desça para 4 mil pés, ajuste padrão, E13. Para 4 mil, Oscar.